0069, portão 8. Solicita acionamento na posição e posteriormente o pushback. Estimativo, livre acionamento, reporta para o push, o azul 4069. Acionamento, chamar para o push 4069. O trip 5514, pronto, cópia? Copia, 5514. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120.8 e aciona 5132 no transponder. 7190 autorizado para Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, 1288. É o controle 5132, o transponder fica 5514. Correto, confirmando parte 3. Afirmo. Gente, no pátio 3, a porta pronta para o chuveiro de acionamento, 5514. Reportará, obrigado, 5514. Sou Salvador, bom dia, Gol no 607, livrou para o táxi. Gol no 607, bom dia, táxi Evi Alfa, reporta antes do táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportará antes do Juliette, Gol no 607. Chuveiro de acionamento, 75891. O azul 4069, na escuta? Confirma o estimado para início do push. Já vai iniciar. Só não permitir. Afirmativo. Vai realizar simultâneo com o WebJet no zero, ok? Ok, obrigado. WebJet 5891 na escuta? Sim, autorizado para o chuveiro de acionamento, realizando simultâneo com o Embraer da 108, que já vai iniciar, ok? Aguardando apenas o início do seu. Tá bom, obrigado. Vai guardando o consolo, tá autorizado, 5891. Uno 607, taxi é lento, V-Alfa, mantenha a posição de seu taxi e Juliette aguardando para ingresso. Juliette vai taxiar mais lento, Gol no 607. Sou no 8, azul 4-6. American Line 980, turn left, head 090. That's 097. Eu taxi voo 804, 110, alterna Campinas 340, autonomia. 804, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 07, bom voo. 2017 agora, de alta 108.6 no ponto de espera. Obrigado, bom trabalho. 5.13, bom dia, Serita. 890, Sam Recife, 12685, alterno 12545. 665, 6645, obrigado. Chuva leve sobre o campo, pista molhada, reporte quando visual, vento 30 graus, 5 nós. Reportará visual, 3953. De alta, ponte férias, 2012, obrigado, bom dia. Salvador, Gol 804, ponte espera da 10, pronto. Gol 904, mantenha. Mantendo ponte espera. Passagem do mesmo, taxia via Juliette, posição 09. Fazer passagem do hub para os gates 09, Gol no 607. American Line 980, turn left, head 020. 020, American 980. Objeto 5891, POB 71, autonomia 5 horas, deve alternar no galeão. Objeto 5891, taxi via Patim de Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 7, bom voo. Pátio de Alfa no ponto de espera da 10, torre 118,6, bom dia, bom trabalho. Pouso autorizado, 3153. Livre pouso, 3153. Ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém, 9-0, boa noite, 04. América 980, reduce our speed for 2109. On the 2109, American 980. Fala 430, chamando 219. 219, 3153, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4069, ponto de cara da 10. Bom dia, Azul, mantenha o ponto de cara. Boa noite, 04, nível de decolagem, vento 30 graus, 5 nós. Nível de decolagem, boa noite, 04. Alfa Juliette 01 para a parte principal, 3153. Ali mantém, 4090. Mantém, 4069. 4891, tá no ponto de espera. Gente, já mantém no ponto de espera. Decolou os 42, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o voo 1804. Voo 1804, contato radar, 3607 da Bahia. saída da Elba, 360, no 804. American Line 980, descendo 2000 feet, connect 10017. Turn right ahead 070, clear the left final report status. Alright, clear to 2000 feet and 070 and intercept clear for the ILS runway 10, American 980. Livre decolagem, vento 30 graus, 5 metros. Decolagem pistola 0, 4, 0, 4, 0. Mike, que foi o hotel pra cima? Bom dia, solicita o reboque do pátio 1, posição 13, para o gate número 8. Autorizado, reporta no término, o Mike X-Ray Hotel. Ok, reportará. Qual 9990, completo final, Sami Torre 118, decimal mesmo. 118-62, é um bom dia. Decolou 45, chama o controle, 120, para sinal 8, morreu. 28, obrigado, bom dia. Oi, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, contato radar, sigla 360, saiu da Elba. 360 da Elba, sigo, sigo para hoje da Elba, presente? Autorizado, Azul 4069. American 980 established. American Line 980, complete final contact power frequency 118.6. 18.6, good morning, American 980. Cargo 9832, bom dia, informação Kilo confere. Recife 330, copia? Afirmativo, prossiga. Autorizado Recife, nível 330, via Perisic 58, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5143 no transponder. Foi autorizado 330 para Recife, pela Perisic 58, decola da pista 10 com curva esquerda no perfil da Puca, transição Caju. 208 é o controle, 5143 transponder, o ato está 9832. 5143 no transponder, pátio 3, reporta pronto para o pushback saneamento, o ato está cargo 9832. Ok, 5143, vai reportar pronto, 9832. Recebe a torre, chamando 21 na decimal 9 solo. Delta 980, light rain, runway wet, port runway in sight, wind is 020 degrees, 5 knots. Total 9910. Total 9910, TACV Alpha Kilo, Pat 3, da tentou seu ligador. Alpha Kilo, Pat 3, total. Land 10 Mega 92. Voo 804, Semi Recife 125, na Terno 13325. 1251, Fernando 1335. Alterne 13325. Ah, positivo, 3325. Bom dia. Solo Salvador, trip 554 para posicionamento, gate 3. 5-4, coordenando com a equipe de solo após o parqueamento do Boeing da Total. Autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 5-4. Olá, eu sou o Michael Ecoteu Hotel, informando o término do reboque para o gate número 8. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4208, seguinte da informação, quilo cruzando 190 para 150, passou para box. Azul 4208, despegue nível de voo 050, chegada da Mari. 050 da Mari, 4208. American 980 underground at 5, it's 2, contact 1, 21 decimal 9. Thank you, sir. 121 decimal 9, American 980. 3-2, obrigado, gente. Nós vamos de decolagem, 30 graus, 5 metros. Preciso para 5-8, 9 graus. 0, Alpha, gate number 1-1-11. American 980, good morning, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. I'm ready to taxi on Alpha, we'll report before Juliet, American 980. Bom dia, voo 7, 15. Informação, quilo para a Civilização Brasília. 7-5, bom dia, informação que ele confere, Brasília 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Pesilo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-1-7 no transponder. Ok, só confirmar a posição após Arbor. Afirmativo, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita, perfil da Arbor, após voa Elefa, controle 1208, e aciona 5-1-1-7, o Gono 7-1-5. Correto, confirma o portão? Estamos no 2. Ciente no 02, chama pronto para o inspecionamento, apenas confirmando a aerovia, Pesilo 1-7. Isso, Pesilo 1-7, obrigado, vai chamar para o poxa. Solo trip 5-5-4, acionou, está com 28 a bordo, 420 de autonomia, altera Salvador. Após Mari, direto Duna, intercepto 4-3-0. 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0-1-7, bom voo. Sente, 18-6, bom dia, bom trabalho. Solo APSA 9832, na parte 3, pushback acionamento. Flapsa 9832, coordenando com a equipe de sol, após o ATR da Trip livrar o Pátio 3, autorizado, reporta táxi. Que após o ATR da Trip livrar o Pátio, reportará táxi, Flapsa 9832. Taxi 9-0, taxi via Juliet, gate 11. Thank you, taxi Juliet to gate 11, American 980. Torre Trip 5-5-4. Espere 5-5-4, vento 30 graus, 5-9. A gente decola 5-5-4. Salvador, Alta 3-5-7, com a informação Kilo, bom dia, autorização Brasília. Cantanha 5-7, bom dia, informação Kilo, confere, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesilo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-4-1 no transponder. Aqui autorizado Brasília, nível 360, decolando da 10, comando à direita na saída Arbor, transição Elefa. Apesilu 1-7, aerovia, segue a rota plano de voo após. 1-2-0, decimal 8, é o controle, 5-1-4-1, é o transponder, hotel 3-5-1-7. Protegimento correto, portão 4, chama pronto para o subaccionamento, portão 3-5-1-7. Chamará. 4, decolou 58, chama o controle, 120, fecha 8, 108, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, cordial, bom dia, 3554. 3554, contato radar, sinal ao nível de voo 190, saída da PUCA. Para o nível 190, saída da PUCA, 5514. Controle Salvador, 3554. Prossiga. Autoriza presente voo Aconde, do 5514. Autorizado, 3554. Dá presente voo de 5514. Pronto, pushback, acionamento, 54. 3597, só um instantinho para iniciar no 04. Temos um Boeing da Absa Cargo no pátio 3, presta a iniciar o táxi, ok? Só um instantinho, me escuta, guardando. Sim, 3597, para o táxi, o Absa 9832, com 2 a bordo, 12:40 de autonomia, alternando Natal. Absa 9832, táxi via pátio principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10 no ponto de espera torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1017, um bom voo. Que via pátio Índia para Alfa, ponto de espera da 10, lá torre 18,6, 1017 o ajuste. Obrigado, bom dia. Então 3597, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Absa Cargo, autorizado para o chuveiro de acionamento, reporta táxi. Após a passagem do Boeing da Absa, vai reportar táxi, coordenado com o pessoal de solo, da 3597. Salvador, muito bom dia, o Absa Cargo 9832, está ingressando na Alfa, próximo ponto de espera da 10, pronto. Absa Cargo 9832, além da cola, sem parada?